Boa tarde, senhores ouvintes. Primeiro, ressaltar a dificuldade que o vereador está tendo pós-atividade, pois o mesmo se colocou de forma tão pacífica na atividade, fazendo perguntas, tirando dúvidas, inclusive de coisas que ele não conhecia, que terminou explicando para ele. Nós somos uma entidade, vereador, quero até lhe saudar de antemão, né? Para mim você é uma pessoa de bem, embora logo após a atividade a sua atitude foi uma atitude talvez impensada, não sei, de nervosismo. O fato é que você está falando com a entidade que já fez 5 mil unidades habitacionais na Bahia e que conhece bem do que está falando, porque eu, sobretudo, sou membro do Conselho das Cidades Estaduais e do GT Nacional que discute habitação. Então, é importante ter claro isso. O que a gente foi fazer aí foi falar das regras do projeto para a comunidade de Cândido Salles. Então, as pessoas, claramente, quando ficam sabendo da regra, elas têm dúvida porque certamente ou um ou outro processo que aconteceu pode ser que não tenha sido feito de forma que foi explicado por quem conhece desses procedimentos, porque quem está desde 2001 construindo essa proposta de habitação para o país, e diga-se de passagem, nesses espaços que eu mencionei há pouco, não tem muita dúvida do que de fato a gente está construindo, o de que é esse programa tão bonito. Quanto à questão de associação, nós não citamos nome de associação nenhum. O vereador também está equivocado nesse sentido. Em nenhum momento, nem o sindicato, nem a cooperativa de habitação e a FETRAF citou nome de associações. O que a gente falou, e eu vou repetir aqui, é que tem muitas associações na Bahia e no Brasil sendo usada. Então, acho que quando o vereador cita a associação de Mandacaru desse município, ele está falando de algo que ele mesmo está dizendo. Nem o sindicato, nem a FETRAF, em momento algum, citou nome de associação, ao qual também a pessoa da imprensa, que pegou o depoimento do vereador, estava lá presente e lembra-se bem que não foi citado o nome de nenhuma associação de Cândido Salles e nem da Bahia. Quanto ao sindicato, primeiro, qualquer proposta de habitação que o sindicato encaminhar, pode ter certeza que irá contratar. Certo? Porque o sindicato não dá entrada em proposta. A cooperativa que representa esse sindicato dá entrada à proposta. E essa mesma cooperativa que tem o respeito da Bahia e do Brasil, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, eu quero, inclusive, reafirmar esse compromisso nesse município. Então, aí nós não temos, inclusive, adversário. Eu acho que está equivocado o vereador, não tem duplicidade de processo. Nós vamos dar entrada das pessoas que entenderem que o sindicato tem condição de validar uma proposta. Se porventura tiver alguém que deu entrada da proposta com o vereador, como ele afirma, e está tendo dificuldade, pelo amor de Deus, aí certamente se eu estou dando entrada novamente é porque eu tenho algum nível de situação que não me deixa confortável e confiante só na proposta que eu dei entrada. E em momento algum nem o sindicato nem a cooperativa pediu que as pessoas pudessem fazer duplicidade. Então, acho que o vereador tem que conversar com as pessoas que confiam nele, que deu entrada em 115 propostas, como ele coloca na sua fala, e essas pessoas, se confiam nele, não vai dar entrada em outro canto, é simples. Só vai dar entrada pelo sindicato e pela cooperativa aqueles que tiverem dificuldade de compreender que vai contratar em outro lugar. Eu acho que é isso, não tenho dúvida, e estamos aqui abertos a qualquer esclarecimento para sanar qualquer dúvida, tá bom?